longe dessa densa floresta, certamente despertou o que está mais escondido dentro do meu coração. No ritmo do tempo, talvez voarei mais uma vez. Vivemos em qualquer lugar enquanto viajamos sem direção, procurando a luz até encontrar. Eu caminho sempre com você. Enxergar essa verdade é a uma canção que foi escrita num tempo distante. É a voz desse amor.